Este é o episódio número 117 do Até Tem Amigos Que São. Gravado no próprio dia em que sai, o que não é nada comum, é com a Carla Maciel, que é atriz. Já agora, o Gonçalo a quem nos referimos várias vezes é o Gonçalo Waddington, convidado recorrente do podcast, só para contextualizar. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Estás ocupada com o mestrado? Em quê? Estou a fazer um mestrado de teatro. Estudos de teatro. Meti-me a fazer isto este ano. E pronto, eu já não estudava desde o meu 12º ano. E, portanto, estou-me a sentir uma verdadeira adolescente a começar. Mas na Escola Superior de Teatro e Cinema, não? Não. Na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Foi a minha faculdade. Ah, foi? Sim. Estou a gostar imenso. Mas pronto, agora estamos na fase de entrega dos trabalhos. E escrever, para mim, é assim, a maior dificuldade. Mas já escreveste, por exemplo, com o Gonçalo numa peça, ou não? Não. Aquilo não é ensinado pelos dois? Não, aquilo é uma criação dos dois. Okay. Não tem nada a ver com escrita, não. Okay. Não. Eu não tenho mesmo vocação nenhuma para escrever. Isso é lá com ele. Eu sou mesmo, pronto, atriz e quero isto, este mestrado é mesmo só para me estimular e porque me sentia num sítio já um bocadinho estagnado e apeteceu-me fazer um mestrado para me estimular o intelecto, basicamente. Mas sentias-te estagnado como? Sentia que tinha grandes lacunas, ou seja, eu sou uma autodidata, eu não fiz conservatório, eu não fiz nada, só fiz o 12º ano e ia entrar para direito e de repente fui para teatro, porque desde miúda que fazia teatro, dança, sim, e música, portanto, sempre fui muito familiarizada com isto, com as artes. Mas, pronto, gostava muito da vertente de direito. Ia para a faculdade, mas, pronto, entretanto, surgiu uma ida para a Seiva Trupe e acabei por ficar lá durante 5 anos. E esses 5 anos depois deram... Pronto, comecei-me a sentir também parada e queria aprender mais. E então resolvi vir para Lisboa. Depois, em Lisboa, comecei a trabalhar, comecei a conhecer outras pessoas, estive no Meridional... Também estive no Meridional 5 anos, resolvi sair porque eu gosto de estar sempre a aprender, não gosto de parar num sítio. O meu caminho não era por ali, quer dizer, é por ali, acho que o meu caminho é feito por várias linguagens e eu gosto de experimentar tudo, não gosto de ficar parada só num sítio. E este mestrado foi agora, vou fazer 25 anos de carreira, dei-me conta no outro dia, em setembro. Okay. E este ano resolvi fazer um mestrado porque me sentia realmente estagnada e com as tais lacunas de não ter estudado, porque tu no conservatório, mal ou bem, não é? Vais lendo umas coisas, quer dizer, eu sempre li, mas li por mim e li consoante os trabalhos que eu ia fazendo e o que é que estava ligado aos trabalhos. Agora, tu leres filósofos e leres outras coisas porque estás efetivamente a fazer um estudo e tens um professor a acompanhar, é outra coisa. E acho que nesta fase da vida, a fazer 43 anos, 25 anos de carreira, vem mesmo a calhar, tirando esta parte dos trabalhos que é o mais difícil, mas faz parte. É muito fixe, está a ser muito fixe. Porque estou a aprender imenso, estou a ler muita filosofia que não li na minha vida, não li muito, não li muitas coisas ligadas à filosofia e acho que isso, agora estou a descobrir, parece que estou a descobrir a pólvora. Não, estou a ler várias coisas, estou a ler o Kant, o Platão, coisas que eu dei até na escola, sim, mas que não foi desta forma e com esta maturidade. É que uma coisa é tu leres filosofia com 17 anos ou 16, outra coisa é leres com 40, que já tens alguma, e já tens filhos e podes falar com eles. Pronto, é diferente. Tu estavas a dizer que essa peça, estava a falar do McLean, era o nome? Sim. Que era uma co-criação, mas tu não escrevias nada. Como é que... Porque nós tivemos o texto, que foi escrito por um okay, escritor holandês. E depois, a partir do texto, que era o Gerard Jan, acho que disse bem, que pronto, era um escritor que trabalhou com o Gonçalo nos Dó de Parte. E, entretanto, o Gonçalo falou-lhe que gostava muito de fazer uma peça e ele escreveu o McLean para nós. Okay. E nós criamos a partir daquele texto. Portanto, nós não escrevemos, sim, nós fizemos uma criação os dois. Ou seja, nós criamos o espetáculo. Mas sem qualquer tipo de escrita? Okay. Sim, porque o espetáculo já estava escrito. Okay. O texto já está escrito. E tu fazes... Basicamente uma encenação? É uma encenação, okay, sim. Chama-se... Pronto, agora tem a mania de dar os nomes de criação. Mas era uma encenação, okay, pronto, a dois. É isso. Sim. Por isso é que estava... Construímos o espetáculo, okay, os dois juntos. Sim. Pronto. Sim, foi muito giro esse espetáculo. Eu gostei muito de fazer. Não cheguei a ver. Eu vi coisas vossas. Eu vi agora o desporto? Sim, o desporto. O primeiro ou o segundo? O segundo, onde tu fazias Tirésias. Ah, já. O meu rico Tirésias. Eu adoro aquele Tirésias. Tenho muitas saudades dele, já. Mas tu não viste então a primeira parte? Não, mas fiz a... Não só podemos fazer a... Ah, pois é, o resumo. Da primeira parte. Sim. Portanto, eu li a primeira parte. E assumi a primeira parte. Não cheguei a ver a não é fixe de ler sem ver, não é? Sim. Muito fixe. E depois ver a segunda parte, tendo lido aquilo, exato, conhecendo bem de trás para a frente, a primeira foi estranho ver aquilo concretizado ali. E vi o Albertino. Ah, o Albertino. Que eras tu e o Tiago. E o Tiago. E depois fiz eu e o Gonçalo. Sim. Sim, também foi um espetáculo muito especial esse. Tenho muitas saudades, no outro dia estava a dizer ao Gonçalo isso. Tenho muitas saudades de fazer o Albertino também. Havemos de fazer. Se calhar assim fazemos várias seguidas nossas do nosso grupo, meu e dele. Sim. Foram espetáculos que nos saíram do pelo, sim. Porquê? Porque foram intensos, foram bastante intensos. Ler aquela obra do Proust. Tu leste também tu? Eu li primeiro que ele. Eu comecei a ler a obra quando tive o Mário, em 2009. Ok. Portanto, eu demorei... Atenção, eu não li a obra seguida, porque claro, ao mesmo tempo era mãe. Sim. Depois comecei a trabalhar como atriz. Portanto, eu fui lendo. Eu não li, ao contrário do Gonçalo, que leu por um objetivo, e leu tipo a obra em 3, 4 meses... Eu lembro de estar com ele e ele estar a ler a obra, tipo, quase amarrar mesmo, tipo, maratona de... Eu li a obra por prazer, por lazer. Sim. Ele também teve muito prazer, sim, mas ele tinha um objetivo, que era escrever um texto. Eu não tinha. Sim. O meu objetivo era ir lendo. Eram os livros que me acompanhavam nos momentos em que eu estava, tipo, estive a fazer uma novela, levava o Proust para o estúdio enquanto esperava e punha-me a ler. Qual era a novela? Acho que era Os Nossos Dias, okay, na altura, estava a fazer. E fiz outras peças de teatro e andava sempre com os livros atrás, mas era pelos momentos de lazer e li a obra, sei lá, para aí... Já não me lembro, mas foi... Ainda demorou. Claro. Eu acho que não conheço ninguém que tenha chegado até ao fim assim, por prazer. Em 3 anos, com um bué de livros, sim, a ler, claro, pelo meio, atenção. Claro. Não foi só ler aquilo, porque eu tinha depois coisas para ler, que eu gosto de estar, gosto de ler outras coisas. Quando estou a fazer trabalhos, gosto de ir pesquisar, não é? Claro. Não, mas eu cheguei ao fim. Aliás, olha, sabes quando é que eu acabei o Tempo Reencontrado, que é o último livro, sim, do Proust? Foi, estava o Gonçalo a fazer a Odisseia. Quando é que foi a Odisseia? Isso não é tipo 2012, 2013? Pronto. Acho que a estreia então, não é tipo 2013. Então faz-lhe a conta. Deve ser de 2012, sim. Pronto, de 2009 a 2012, não, 10, 11, 3 anos, pronto, demorei 3 anos a ler o Proust. A maior parte das pessoas fica pelo meio, quando começa por prazer, ou ao meio, ou ao início, ou desiste ao final. Não, eu li o Tempo Reencontrado, parecia a Albertine a ler, eu senti-me, sabes quando tu às vezes tens aquelas cenas, parece clichê, mas não é? Estava, o Gonçalo estava a fazer a Odisseia. E eu estava na casa da avó do Gonçalo, na Sertã, com os miúdos. Quando vocês fizeram aquela curta, o Imaculado. Exatamente, não, exatamente. Zona, pronto, nós ficamos nessa casa porque o Gonçalo andava de um lado para o outro naquela zona a filmar. E nós fomos para o pé dele, mas ele tinha os dias de gravações, eu ia às vezes para a piscina com os miúdos, voltava para eles dormirem a sesta e punha-me numa cadeira de baloiço, que era da mãe do Gonçalo, no quarto da avó dele, com uma janela ao lado, com uma brisa a entrar, e parecia mesmo Albertine no campo. Foi muito engraçado. E lia O Tempo Reencontrado, foi assim comovente, o fim do livro. E vieram mesmo as lá. Eu é raro emocionar-me, mas eu emocionei-me algumas vezes com aquela obra. E acabei lá o livro, portanto, a obra. Na Sertã, em 2012. Portanto, foram 13 anos a ler aquela obra e acho que durante tipo 6 meses, 8 meses, não consegui ler mais nada. Tive que fazer uma pausa. E era uma obra que eu gostava de voltar a ler. Bom. Não te digo agora, porque agora tenho muitas coisas para ler. São 7. 7, sim. Mas tipo, sei lá, eu com 60 anos adorava reler aquilo. Porque acho que é mesmo uma obra assim, fora de série. E o homem não teve noção da repercussão da obra que ele escreveu. Ele tinha pormenores que eram assim, até exagerados. Ele descrevia-te umas flores assim, em 20 páginas. Eu, ao início, tinha que andar sempre com. Na internet, a pesquisar ou... com dicionário, que era de pintura, flores, referências, porque ele era um erudito mesmo, e naquela altura, caramba, é de se tirar o chapéu. E são 7 livros e não são pequenos? Não. Nada? Não mesmo. Aliás, são todos rabiscados agora, que o Gonçalo rabiscou-os todos, sim. E tivemos que renovar... estamos a comprar aos poucos, outra vez, para ficarem limpinhos, porque ele não quer os livros rabiscados, porque é que os nossos filhos leiam, e eu acho bem, a obra. Pode ser que um dia mais tarde eles ganhem coragem. Mas com que idade é que estão a planear oferecer-lhes isso? Pôr-lhes isso à frente? Com que idade é que alguém devia ler isso? Olha, há pessoas que leram aquilo, pessoas um bocadinho mais velhas do que eu, leram aquilo com 15 anos, mas depende, eu acho, da maturidade da criança. Creio que a minha filha Luísa, que é muito diferente do Mário, poderá ler aquilo, sei lá, com 20 anos, 21. O Mário, talvez um nadinha mais cedo. O Mário, se calhar com 16 anos, se continuar assim como ele continua, as crianças são imprevisíveis, não é? Com a adolescência a gente não sabe, a Luísa até pode surpreender e de repente a Luísa não é muito de ler, eu é que estou sempre a forçar, porque eu não tive uns pais que me forçassem a ler, eu era muito mais, meu pai puxava muito mais para a música, para o teatro, e eu não li muitos livros. E estou a tentar recuperar agora aquilo que, pronto, nunca me interessou. O tempo perdido. Mas, por exemplo, a Luísa também não é assim e de repente até pode mudar, não é? E eu estou sempre a dizer, vai ler um livro, faz bem. Ela lê porque eu sei que ela lê só para me fazer a vontade. Mas depois vai gostando de algumas histórias. Mas pronto, eu sei que isto lhes faz bem, sobretudo no português. E nos erros ortográficos, não é? Para eles fazem bem. Agora, não sei, tudo é imprevisível, as crianças são imprevisíveis, depende. Estavas a dizer que o teu pai puxava pela música e pelo teatro, que tipo de coisas é que... Porque o meu pai era um apaixonado pela música. Mas que tipo de coisas? Eu sou muito específica em referências. O meu pai tocar instrumentos e cantar, foi o meu pai que me ensinou a cantar, tinha 6 anos. Pá, eu nunca mais me esqueço, ele punha-me tipo, durante uma hora, duas, só para atingir um tom. Ele era um perfeccionista e eu era muita miúda e não conseguia, porque não tinha voz para isso, nem garganta, não é? Minha mãe dizia, pá, deixa lá a miúda, deixa estar a miúda a curtir. E ele, não, tens que ir aqui, tens que ir a este tom. E ele tocava guitarra, viola, e depois... Pronto, ensinou-me a cantar, eu aprendi a tocar instrumentos de percussão e formamos uma banda que era uma banda de música popular portuguesa. Então tocávamos tudo que era música popular. Mas em sítios? Sim, em freguesias, na Festa do Avante, chamava-se o 1º de Maio. Meu pai era um comunista à séria, não é? E de repente levou-nos a todos, a mim, à minha irmã e ao meu irmão tocava guitarra, viola, a minha irmã também tocava percussão e cantava. E, bem, fartei-me ganhar dinheiro com a banda. E fazíamos mesmo ensaios, era mesmo a sério. Que é esse o verdadeiro objetivo de uma banda chamada 1º de Maio, ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro. Tirei a minha carta à conta disso, olha, que já valeu alguma coisa. Meu pai não tinha dinheiro para nos dar a carta a todos e eu disse, não te preocupes que eu vou juntar dinheiro e tiro a minha carta. Tirei a carta, pronto, e isso deu-me também uma versatilidade. Para mim, como artista, pedem-me qualquer coisa e eu toco, eu canto, eu danço, isso é fixe, porque fiz tudo um bocadinho quando era miúda. Mas existem registros dessa Eu tenho, procurar, claro que não, tem. Mas as pessoas procuram na internet. Não, na internet não. Ainda não havia essas coisas. Tenho fotografias, se calhar tem algumas gravações, eu a berrar que nem uma maluca. Que era muito miúda e depois a música popular tem aquela tendência para fazer as vozinhas, mas depois tínhamos coisas muito giras que o meu pai compunha. O meu pai adorava a música, adorava isso, era mesmo a cena dele. E depois ficou um bocado sozinho, porque depois entretanto vim para Lisboa e deixei um bocado isso. Agora até estou com saudades de cantar. Depois tu vais perdendo as tuas bases, não é? Porque eu comecei mesmo pela música, não foi pelo teatro. Mas fizeste ao mesmo tempo? Quando... Eu fazia tudo. Eu andava na escola, eu tinha um grupo de teatro na escola, um grupo de dança na escola e depois tinha o grupo do meu pai. Naquela altura não sei como é que a gente conseguia fazer tanta coisa. Agora os nossos filhos ficam todos malucos. Ah, porque eu não tenho tempo. Eu tinha tempo para tudo. Até para arrumar a casa tinha tempo. Só que entretanto depois vim para Lisboa, que, pronto, larguei um bocadinho isso e foi para teatro e andei metida aí no teatro, pronto, segui um bocadinho a minha cena, mas claro que eu em teatro também já cantei e já fiz montes de coisas, isso serviu-me de alguma coisa, mas até a minha mãe via o som, era a pessoa que ficava de lado de fora nos espetáculos. Ela ia connosco, sim. Eram os três filhos, ia connosco e de repente disse assim, está muito alto. Aquilo era muito amador. Pá, mas era amador, mas era bué da divertido. E eu comecei muito nova, pá, com 7 anos já andava assim, tipo, e portanto eu a enrolar cabos. Aquilo era bué da pesado, hein? Para... Pronto, é um bocadinho para mostrar um bocadinho a vida de artista, não é? E, portanto, eu tive uma escola fixe até para e perceber. O que era o vosso repertório? Eram canções, eram mesmo canções populares. Olha, tipo era coisas da Brigada Vítor Jara, que eram grupos que já eram conhecidos, sim, não é? Sim, claro. Zeca Afonso, o Júlio Pereira. Pronto, íamos buscar músicas e depois também fazíamos as nossas transformações. Portanto, tínhamos a base da música, mas depois tocávamos uma a voz, outra era um bocadinho mais calminha, de grupos que eu nem sequer conhecia, o Terra a Terra. Pá, e eram letras muito giras, letras de... Pá, populares mesmo. E cruzaram-se com algumas dessas pessoas? Não. Nem no Avante? Nem no Avante. Nós no Avante não íamos para o palco principal, sim. Era bué da fixe, mas não íamos, mas fomos para o palco 1º de Maio. Também era um palco, era um palco ao lado, sim. Mas era muito fixe. Foi uma fase, eu tive uma infância muito fixe, por acaso, divertida. E foi uma infância feliz. Não passei nada por aquelas cenas de adolescente, crises, porque também não tinha tempo para isso. Eu acho que os miúdos passam essas crises, porque agora passam muito tempo colados às televisões, não é? E depois não têm, não se estimulam, não experimentam coisas, não são exigentes com eles. Se estiveres ocupado, tens muito pouco tempo para pensar em coisas que não deves pensar. Estás ocupado. Então, mas isso depois acaba e dedicas-te só ao teatro? Ou acaba Sim, por vais para Lisboa? Olha, eu tenho um percurso muito natural, não é nada propositado, sabes? Sim. É, eu chego a um limite. Tive esta infância toda e a minha juventude toda assim, acabei o meu 12º ano, entretanto não fui para a faculdade e entrei lá para o teatro para ser dramaturga. Fiquei lá 5 anos a trabalhar, a fazer comédias, a fazer tudo. Depois comecei a sentir que estava a estagnar. Mas o grupo já ainda existia? Existia. Ainda fiz alguns espetáculos com o meu pai enquanto estive no Porto. Quando saí do Porto e vim para Lisboa com 21 anos, pronto, aí o meu pai ficou sozinho com os outros elementos do grupo, mas deixou de tocar popular e passou a tocar um bocadinho mais aquelas músicas de casamentos. E começou a fazer casamentos porque ele não quis parar. E acho muito bem, ele continuou a cena dele. E eu vim para Lisboa muito, foi um processo muito natural. Vim para Lisboa porque me chateei um bocado de estar no Porto e sentia que eu não ia sair dali, que ia ficar naquele sítio. Sítio não era sítio físico, mas sítio criativo e em termos profissionais, e quis vir para Lisboa para experimentar, fazer televisão, cinema, outro género de teatro, porque na Seiva Trupe o teatro era um bocadinho mais para o antigo, não é? E queria experimentar outras coisas. Pá, era muito nova, então vim para aqui e comecei. Tive um ano sem trabalho, porque ninguém me conhecia. Penei assim um bocadinho, depois fui para a revista, entrei aqui na revista, fui para o Parque Meyer. Para o Parque Meyer, estive lá 7 meses e basei, porque eles deixaram de me pagar, e eu disse, epá, não há dinheiro, não há palhaços, esquece lá isso, não sou nenhuma menina, não é? Eu já tinha alguma experiência, e basei, depois entretanto fiz um curso de Medial Art, uma bolsa que ganhei na Gulbenkian. Mas onde? Aqui. E o Meridional depois chamou-me porque soube que eu estive a fazer um curso, soube que, não sei porquê, que até correu bem, e chamou-me para trabalhar com o João Ricardo, que eles iam fazer um espetáculo de comédia à arte, e a partir daí fiquei no Meridional 5 anos também. Portanto, foi tudo muito... Sim. Não foi nada de... Ai, agora vou fazer isto... tudo muito... programado, sabes? Não, eu começo a sentir que estou a ficar num sítio que agora isto já não evolui para mais nada, procuro outras coisas, pronto, é só isso. Mas tu chegaste a fazer televisão no Porto, porque o teu primeiro crédito no IMDb é os Andrades, que é yeah. Mais do Porto. É mesmo Porto. Era uma série assim, tipo, muito, muito marada, mas era muito, foi fixe. Foi a primeira vez que fiz televisão, aquilo para mim era uma linguagem completamente ao lado. Não tinha nada a ver com o teatro, mas ainda me diverti, foi giro. E entrei muito. E não havia muitos... Não havia muita coisa a fazer-se no Porto, sim. E ainda não há? Ainda não. Em termos de ficção? Sim. Isso é só... Não há mesmo. Agora começas a fazer umas coisas, tens lá o Henrique Oliveira... Sim. Tem feito umas séries, eu fiz As Mulheres de Abril com ele, ele agora fez o Virago. Sim, no Porto. Okay. Sim, mas pá, não conheço muita coisa. Também não estou muito ligada. Sim. Gosto muito do Porto, é a minha cidade, mas se me perguntares se eu iria viver para lá, não. Não. Não era um sítio que voltaria, era tipo andar para trás. Adoro ir lá, adoro estar com a minha família, com os meus amigos. Adoro o Porto. O Porto é uma cidade incrível. e sinto-me mesmo bem, sinto que é mesmo a minha terra, né? Fico com energia, mas gosto muito de viver aqui, gosto de estar com a minha família e é mesmo aqui o meu sítio. Acho que fiz muito bem, não estou nada arrependida de ter saído do Porto. Foi arriscado na altura e podia não ter corrido bem. E estás a dizer que durante um ano não correu assim tão bem, não é? Durante um ano, mas é como tudo. Sim. A mudança, eu percebo, ninguém me conhece, ninguém me conhecia na altura, aqui há não sei quantos anos atrás, há 15 ou 16 anos atrás. Agora a malta, há um intercâmbio maior, não é? Mas a malta não via muitas coisas. Acho que a malta do Porto via mais coisas de Lisboa do que de Lisboa no Porto. Ninguém me conhecia de lado nenhum. Eu fui, bati em todas as capelas. Eu fui à Pornucópia, eu fui falar com o João Lourenço, eu fui falar no Teatro da Comuna. Eu fui a todo lado entregar o meu currículo. E fui a pé, porque eu não tinha dinheiro. Isto agora é tudo muito facilitado, mas a malta queixa-se, os miúdos e não sei o quê. Ah, eu há 10 anos que não sei o quê. Epá, isto, o percurso de artista é mesmo assim. É... Precisa ser muito persistente e nunca desistir, não é? Quando tens um objetivo... e tens que fazer outras coisas. Também fiz assistência de encenação, também fiz assistência de guarda-roupa quando não tive trabalho. Viras-te para outros sítios, não é? Mas mantens-te sempre ligado. Olha, agora isto só nos faz bem. Mas foi fixe. Ainda cá estou, olha, enquanto isto. Agora estou a trabalhar para o mestrado, porque é uma coisa que eu me apetece acabar, meti-me nisto. Quando me meto nas coisas também gosto de terminar. Mas são 2 anos, este ano está a terminar. Para o ano tenho a minha tese. Nem sei como é que eu vou fazer, mas pronto, foi de conseguir. E depois do mestrado acabar, vemos o que é que vem por aí. Mas fizeste há pouco tempo. No final do ano passado, no Dona Maria II, uma peça, ou não? Fiz uma peça para crianças, o Darwin, a Origem das Espécies. Foi muito giro. Eu gosto muito de trabalhar para crianças. Gosto muito de... Acho que elas são mesmo assim especiais. E, portanto, era uma coisa que eu me via fazer no futuro, dar formação, partilhar a minha... Não é formação, é partilhar a minha experiência com crianças, ajudá-las, ajudar a interpretar um texto, ajudar as crianças a conseguirem estar em frente a uma turma, porque eu sinto essa dificuldade, por exemplo, a começar pelos meus filhos, pelos amigos dos meus filhos, os miúdos, eu, por exemplo, não era assim, eu era muito desinibida na escola, eu apresentava um trabalho, eu agora vou tocar uma guitarra e vou fazer um poema, eu inventava bué de coisas, e agora sinto os miúdos muito presos, muito, acho que as escolas investem pouco nisso. E isso é fundamental para uma criança, mesmo que não é para eles serem atores, é para eles se sentirem seguros, a autoestima deles ficar mais em cima, não é? As crianças mesmo muito inseguras, ficam muito angustiadas na apresentação de um trabalho, por exemplo. Minha filha conta-me imensas histórias de amigas que ficam mesmo muito nervosas e ficam bloqueadas. Ela ainda se vai desenrascando, mas mesmo assim ainda não consegue. Mas pronto, ainda se manda para a frente. E, por exemplo, era uma coisa que eu me via a fazer, que era preparar crianças, fazer coaching, estás a ver? Sim. Mas a crianças. Os adultos já têm boa dízimos. Pronto, agora pronto, estava a acabar a conversa do mestrado. Vai terminar o mestrado e depois não sei. Fiz a criação do Darwin, okay. Depois estávamos a falar do Darwin. Era isso que fizeste ao mesmo tempo, estavas a fazer o mestrado? Sim, foi o ano passado que comecei. Nem sei como é que consegui. Tive de faltar algumas aulas, depois tem essa cena, não é? Mas foi muito giro, foi uma criação com mais três atores. Criação no sentido de encenação outra vez? Sim. Ok. Mas foi um projeto muito fixe mesmo. Foi uma viagem. E foi muito interessante entrar nesse mundo assim, mais. Foi um espetáculo com uma sala grande. E nunca tinha feito assim um espetáculo infantil com uma sala tão grande. E acho que foi muito bem. Foi muito fixe. Acho que o objetivo foi cumprido. Tivemos sempre as salas cheias e os miúdos gostavam. Mas, e então foram essas coisas que fizeste este ano além do mestrado? Foi a peça o nosso desporto favorito? O desporto, Darwin. O Darwin e este desporto. Sim. Foram dois desportos, não é? E entretanto fiz o filme do Gabriel Abrantes, O Meio. Qual filme? Uma curta? Não. Não, não, filme, não. Filme. O filme dele que vai, okay. Que vai estrear não sei quando. Será para o ano. Acho que é para Como o chama? Ano. Como se chama? Tristes Morrows. É uma maluqueira do Gabriel Abrantes, mas foi muito giro trabalhar com ele. Nunca tinha trabalhado, um gajo novo e bastante interessante. Tem uma cabecinha fixe. O meu personagem era muito giro, era uma cientista maluca. Ainda por cima estava a fazer o desporto na altura, o outro. Sim. E tinha tudo a ver. Foi muito divertido. Por acaso estou muito curiosa. Fiz entretanto a puta do Conceição que teve agora em Cannes. Coelho Mal. Foi a primeira coisa que esteve em Cannes que eu entrei. Fiquei okay. Bem orgulhosa. Tu não apareces no Mil e Uma Noites não esteve em Cannes, não? Ah, sim, sim, é verdade. Ora, por acaso é verdade, tens razão. Estou a mentir. O Mil e Uma Noites esteve em Cannes, sim senhora. Estou a ser injusta. Apareça, é um papel tão pequenino. Sim. Mas é um papel muito giro. Ninguém me reconhece aí. Mas tem que rever isso. Eu gostei imenso desse filme também. E agora estou a preparar trabalho. Agora não faço, não estou a fazer mais nada. A única coisa que eu tenho é no final do ano, se acontecer um espetáculo com a Teresa Sobral, com o texto do Gonçalo M. Tavares, as duas. Também uma encenação mais dela, mas vamos estar as duas assim. O Gonçalo talvez não escreveu o segundo filme com o Marco Martins, tu também apareces, ou não? O desenho, não, eu não apareço, eu fiz uma cena, sim. Mas o Marco não pôs essa okay. Cena no filme. Eu não cheguei a ver o filme, mas estava lá na minha MDB, portanto, calma. Sim. Sim, o M. Tavares, mas ele, sim, eu acho que ele ajudou na sim. Escrita, não é? Não foi propriamente... Eu só vi o Alício e agora o São Jorge. Pois. Sim. Mas pronto, agora é só trabalhar para o mestrado, férias, descansar e preparar trabalho também. Temos de estar sempre a preparar trabalho. Tu estavas a dizer que vieste para cá também para fazer televisão. O que é que começaste a fazer televisão cá? Olha... Novelas? Sim, sim, foi... Comecei a fazer novelas, foi quando eu conheci o Gonçalo, foi uma novela que eu fiz, já não me lembro como é que se chamava. De canal RTV? Era RTP. Bem, não me lembro. Fazia uma secretária, começas sempre pelas secretárias, não é? Fazia uma secretária. Era a secretária do Rui Mendes e da Helena Isabel. Okay. Muito fixe. Gravava uma vez por semana, mas nem ficava aqui. Ia para o Porto, vinha às 6 da manhã de carro, fazia as minhas cenas todas e voltava às 8 da noite, chegava a casa às 11 da noite. Não tinha sítio para ficar aqui e era muito dispendioso e eles não me pagavam hotel, obviamente, não me conheciam de lado nenhum, não era uma star. Mas era menos dispendioso vir de carro? Assim, eles como não... Assim, sim, sim. Se fosse eu não só uma vivia vez por semana, aqui, claro. Estás a ver? Então, portanto, eu ganhava o mês e eu vinha uma vez por semana, filmava as minhas cenas todas e voltava. Tinha que ficar aqui, a hotel e não sei o quê, gastava tipo, na altura eram 50 euros com portagens. Okay. Justificava o dinheiro que ganhava e era uma forma, era um sim, investimento sim. Também, claro. Não é? E depois, a partir daí, comecei a fazer outras coisas e a coisa começou a dar-se. depois foi quando fiz o de Comédia da Arte na Gulbenkian, depois comecei a vir, depois vim para o Meridional e já se justificou alugar uma casa. E cinema, qual foi o primeiro filme que fizeste? Sim, foi o do António Pedro Vasconcelos. O Jaime? O Jaime. Isso também é no Porto? Isso foi no Porto, sim. Foi o primeiro filme que eu fiz, foi com ele. Eu fiz muito pouco cinema, não fiz muito cinema. É uma coisa que eu gostava de fazer mais. Mas é uma linguagem que ainda me é desconfortável. Não sei porquê, eu não consigo explicar. Ou é porque me sinto muito presa. E agora, cada vez mais, os realizadores estão mais livres, não é? Pronto, mas ainda tens aquelas marcações que tens que cumprir e depois não te podes mexer muito, mas... Os primeiros que eu fiz, sentia-me muito, tinha de estar muito, em muita contenção e parecia que estava tudo a ser falso, sentia-me falsa, sentia-me desconfortável. Ultimamente, pronto, tenho trabalhado com alguns realizadores mais novos que te dão um bocadinho mais de liberdade. Pronto, o cinema também está diferente, não é? Mas também depende dos realizadores e da forma como fazem... Os planos, não sei, depende. Mas ainda é uma linguagem que ainda não me é muito familiar. Onde eu me sinto mesmo realmente como peixe na água é no teatro, não é? Televisão também, adoro fazer televisão, é mesmo fixe. Gosto de fazer novelas, não tenho nada aquele preconceito das novelas, não. Acho que é muito... Bastante. Só não faço mais porque também ainda não me convidam. Mas é verdade, porque eu gosto de fazer de vez em quando pá, tipo uma novela, porque te estimula o cérebro, estimula-te, ele é tudo muito rápido e é um desafio a ti próprio, que é em 20 cenas, se conseguis fazer 5 assim, realmente tu saias de lá, pá, tu tentas que sejam todas boas, eu pelo menos tento que seja. Quando fiz Os Nossos Dias, pá, acho que até foi das novelas que eu sei, essa e Os Laços de Sangue, foi das novelas que eu fazia, sei lá, 10 cenas por dia ou 15 e todas ia fazer todas as cenas como se fosse a única, que eu acho que esse é o objetivo, que é fixe, de repente é um único momento, esta tem que ser mesmo boa e depois fazes todas com esse espírito. Claro que obviamente tens a noção de uma pessoa que tem um bom senso de, olha, esta não ficou tão bem, mas pronto, agora também não vais pedir para repetir, porque televisão é um... Pronto, tens que ter muito mais velocidade e tens que ser mais rápida e não podes perder tanto tempo, eu percebo. Mas se fores com esse espírito de tentares fazer sempre a melhor cena, consegues sair de lá satisfeito. Isso é fixe. Claro que nunca estás sempre totalmente satisfeito, como não estás no teatro, como não estás na vida, não é? Que se és uma pessoa exigente, queres fazer sempre melhor. Mas é uma linguagem que, pelo menos a mim, me estimula e me desafia também. E depois também não repetes muito, que é uma coisa que agora se faz também muito no teatro, que é não gastares muitas cenas. Está ensaiado, sabes qual é que é o objetivo da cena. Vamos guardar para ser sempre fresco e novo no espetáculo, não é? Isso é fixe. Mas fiz bastantes novelas, fiz, trabalhei para a TV, trabalhei para a RTP, trabalhei para a SIC. Agora, ultimamente tenho trabalhado mais para a RTP. Mesmo assim, Mulheres da Vila era a RTP, não? Era uma série. Os Bois também era para a RTP. Se não foi outra coisa que fizeste este ano? Sim, pois foi. Exato. O ano passado. Sim, mas passou este ano. Sim. Ou não, foi o ano passado. Foi ano passado. Também adorei fazer isso. Trabalhar com o Tiago Guedes. Tu me pareceste no Alta Fidelidade dele. Sim, não, sim, sim. Foi a primeira coisa que fiz com ele. Ainda não nos conhecíamos. Mas fiz Os Bois. Adorei fazer Os Bois. Foi assim um papel também porreiro, diferente. E o Tiago tem muito, é muito fixe trabalhar com ele. Ele sabe muito bem aquilo que quer também. E é um bom diretor de atores. Engraçado. Ele gosta de atores, vê-se que se preocupa. É fixe. Foi um bom trabalho. Trabalhei com montes de gente do teatro, que nunca tinha trabalhado em televisão, que é diferente. Jorge Andrade, Miguel Loureiro, o Álvaro Correia, João Pedro Vaz. Foi fixe. Foi uma série mesmo fixe de fazer e muito divertida. Tenho saudades já. Fugindo das coisas que fizeste ou não fizeste, coisas que gostas em televisão, em cinema, em livros, em etc. Isso agora está a começar a ficar bastante barulho. Eles se calhar já param. Acho que isso vai parar. Mas sim. Pá, eu gosto muito, por exemplo, de ler. Agora sim. Não tenho tido tempo para ler as coisas que quero ler, alguns livros que quero ler. Por exemplo, queria ler A Gorda, que é um livro que andou aí, que toda a gente falou, ainda não consegui ler. Acho que é da Paula Figueiredo, se não estou em erro. Não sei, não tenho ideia. Não ouvi falar. Pronto, tenho lá uma data de livros que quero ler agora nas férias, que não são os livros para o mestrado, sim, não é? Mas eu gosto de ler, sobretudo clássicos. Gostava, de, por exemplo, de terminar, gostava de ler a Ilíada, porque li a Odisseia e não li a Ilíada. Gostava de ler, gostava de acabar de ler, que comecei a ler o Quixote, e sim, que vou fazer um projeto do Quixote. Teatro? Sim, mas isso é mais para o futuro. Comecei a ler esse o Cervantes. Leste a Odisseia em preparação para o teu papel como não, Miguel não, Gonçalo na Odisseia? Não, li aquilo muito depois, mas foi fixe. Às vezes também gosto de fazer as coisas sem estar muito dentro do assunto, que é para depois perceber se a coisa se dá ou não. Também é fixe ir sem estudar nada. Sim, mas aí nesse caso também não há não, a ligação. Não, é muito tenue de estar a perguntar. Mas, por exemplo, gosto de fazer esse género de televisão, de humor, de séries. Nunca fiz uma série cómica. Cómica, só fiz a Odisseia, mas foi pouquinho, não deu para explorar muito. Mas fazer um papel, mesmo cómico, numa série, estás a ver? Adorava. Tipo, uma família. Como é que é aquela série da Fox? Modern Family, uma família. Sim, muito uma moderna. Família muito moderna, okay. Aquele casal. Tá, eu adoro-a, porque acho que ela é cómica e ele também. Qual dos casais? Aqueles são três casais. Sim, o casal que tem os filhos, né? Sem ser o casal gay, há o gay, sim. Há o casal da Espanhola, sim, da Sofia Vergara, e há o casal que tem os filhos, pronto. E ela é assim um bocado obcecada, sim, e pronto, eu rio-me e gosto da série, já não vejo há muito tempo. Aí estás a entrar no que eu tinha perguntado, do que é que gosta da televisão. Sim, é isso, gosto de fazer. Agora estou numa fase virada para a comédia, okay. Ou seja, por exemplo, esta coisa do Tiresias foi um bocadinho, pronto, eu sou a mulher do Gonçalo e estávamos todos na distribuição dos papéis, não é ter um lugar privilegiado, porque eu até evito isso, e dei, durante os ensaios, disse ao Gonçalo, olha, deixa ver o que é que, por exemplo, a Belito quer fazer, porque ela está a entrar agora de novo no projeto, não vamos colocá-la a fazer uma coisa que ela não quer. Portanto, deixa a escolher e eu faço qualquer um, não me importo. Porque eu gostei tanto da peça que fazia também qualquer um, não me importava. Claro que eu tinha a preferência do Tiresias. Porquê? Porque estou numa fase que me apetece fazer comédia. Foi uma coisa que eu comecei a fazer quando era muito mais nova e que deixei de fazer. E comecei a fazer papéis mais sérios. Porquê? Porque parece que neste meio tu tens que fazer coisas sérias para as pessoas te levarem a sério. Estás a perceber? Sim, sim. Que é, tens que ler e tens que pôr uns óculos de massa, como, que é para as pessoas mesmo olharem para ti e te darem alguma credibilidade. Sim. Estás a ver? É tudo pelas aparências. Pronto. E naturalmente foram-me escolhendo para fazer coisas sérias. Se calhar tem um ar sério, aparentemente. As pessoas olham para mim e já, pronto, tem um ar sério. Não sei, não faço ideia, nem quero saber. Foi o que foi e é o que é. E agora, como já posso escolher um bocadinho aquilo que me apetece, já também tenho esse direito, caramba. Como a Belito não quis fazer o Tiresias, então entrei eu em disputa com o Gonzalo e ganhei, claro que ganho sempre, as mulheres ganham sempre, coitadinho, ele não podia fazer nada e ele, como quer que eu esteja feliz, eu disse ao Gonçalo, eu tenho mesmo vontade de fazer uma coisa cómica, apetece-me fazer comédia, já há muito tempo que não faço e eu gosto muito de fazer comédia. Ele, está bem, pronto, faz o Tiresias, até porque o Tiresias entra muito mais e tu, como és um senador, tens de estar um bocadinho mais ausente para poderes controlar a situação. E foi perfeito, porque acho que ele fazia um Hermes brilhante também. Tanto em televisão como em teatro, estou nesta fase de querer fazer comédia, fazer coisas cómicas. Pronto. Não tenho nada para futuro de televisão. Sim. Em comédia. Até porque o que se faz em comédia, em televisão e às vezes nas novelas, eles carregam imenso no clichê. E às vezes não é preciso, podes ir de uma forma um bocadinho mais sutil e teres humor, não é? Como era o caso da Odisseia, aquela cena que eu fiz com o Gonçalo. Pronto, foi uma cena mesmo fixe, porque fazes todas as personagens. Sim. E é um momento, e havia momentos de comédia que não precisavas de estar em clichê, num personagem de clichê, não é? Em cinema, não sei. Fizeste Mulher do Capitão Falcão. Fiz a Mulher do Capitão Falcão. Muito contida também. Yeah, muito contida. Sim. Tinha que ser, para ele ser assim, ela tinha que ser contida. Mas. Pronto, estou numa fase de comédia. Mas em termos de referências, o que é que tu gostas de ver em comédia, além de uma família muito moderna, que já mencionaste? Já mencionei. Sou péssima em nomes, espera. Quem é bom? Só me falta-me aqui a pessoa que me diz os nomes todos. Pá, não sei. Por acaso as últimas. Eu gosto do Louis C.K. Okay. Ainda não acabei de ver esta última série, não tenho tido tempo. Estou um bocadinho com falta de tempo para ver essas coisas todas. Aliás, cinema e séries. Eu não posso começar a ver. Ok. Porque tenho um problema. Eu, quando começo a ver uma série, sim, não consigo parar. E deixo de ler e deixo de fazer tudo e fico até às 5 da manhã a ver tudo. Pronto. A última, por acaso, que acabei de ver, foi uma mera curiosidade, foi a do Einstein na National Geographic, que dava às quintas-feiras e começou a dar às quintas-feiras, dava para me controlar, sim, acompanhando. Mas pronto, o Louis C.K. é uma referência, foi uma das últimas assim que eu vi e que gosto mesmo do humor dele. Em termos de série, porque o resto que vi foi assim mais as últimas séries que eu vi foi o The Game of Thrones, o isso já foi há muito tempo, por acaso. Agora vi ultimamente assim uma mais um bocadinho mais de terror, foi Stranger Things, que ganhou o melhor elenco. Gostei imenso, mas pronto, é uma série que não tem nada a ver, mas eu gosto também, gosto imenso de terror. Okay. Eu sou uma tipo pessoa de fascinada de terror. Stranger Things, essa meu coisa filme, tipo anos 80? Sim. O meu filme de referência é mesmo a que eu vi com 12 anos, 12, 13. Ai, caramba, que foda. Agora pronto, lá está, sou péssima em nomes, ajuda-me. É o primeiro filme, caramba. Primeiro filme? Assim, mais de terror, de há muitos anos, toda a gente viu esse filme. De quem? Poltergeist. Não é? Poltergeist? Sim. Sim, sim. Foi feito um aqui, há uns 6 anos atrás, no São Jorge, uma nova versão. Talvez, não sei. Poltergeist é escrito pelo Steven Spielberg, sim, produzido pelo Steven Spielberg, que é exatamente o tipo de coisa que esses, como é que eles se chamam, os irmãos do Stranger Things, Duffer, ou assim, yeah, estava a tentar, sei lá, aquilo é uma homenagem às coisas dos anos 80 do Steven Spielberg. Sim. E há um outro, que é com aquela miúda, pronto, sou péssima. Aquela miúda? Uma miúda. Que o quê? Que tem aquela célebre imagem dela andar pelas escadas. Ao contrário, é esse o Poltergeist? Não, não é? Não, o Poltergeist é da televisão. O Exorcista? O Exorcista, caramba, xissa. Pronto. caraças, pá, eu sou péssima em nomes e começa-me a irritar. Porque o Gonçalo é que se lembra sempre, sim, dos nomes todos. Pronto, O Exorcista eu vi-o com 13 anos. Okay. Gente, nunca mais me saiu da cabeça aquele filme. Aliás, meus filhos estão proibidos de ver, okay, isso, porque aquilo é um bocadinho traumático. O que é que podem fazer primeiro? O Proust ou o Exorcista? O Proust. Epá, O Exorcista, pronto, é assim, O Exorcista dá-te aquele piquinho, eu adoro, adoro ficar com medo, não é? O medo liberta-te aqui, uma hormona que, pronto, te leva assim a um sítio fixe. O que é que eles já viram? Eles, por exemplo, já viram O Senhor dos Anéis, o Harry Potter, que também mete um bocadinho de medo. O Mário, o próprio Mário, começou a ver o Senhor dos Anéis e viu o Precious, Gollum. Sim, e disse: eu não quero ver mais isto. Portanto, chegou à parte dele, o Smeagol. Chegou à parte dele e esquece. Não viu mais. Não conseguiu ver mais e a gente também não insistiu. A Luísa, ainda lhe mostramos como é que o boneco é feito, mas ele nem assim. Aquilo meteu-lhe mesmo a impressão. Portanto, eu acho que ele teve a mesma sensação que eu tive quando vi O Exorcista. Pronto. O Exorcista é o meu filme de referência. E sempre que me dizem, tens que ver este filme de terror, e depois aquilo não bomba nada, eu dizia, pá, isto não é um filme de terror, porque tem mesmo que me assustar. E eu gosto de terror também. E que filmes é que te assustam além do Exorcista? Olha, eu vi, vou-te começar com nomes, porque tu é que me vais ajudar, vi Grávida do Mário, um filme que é uma trilogia, que eles andam num deserto, tem uns cadáveres no deserto. Cadáveres no um deserto. Filme muito conhecido. Eu acho que deves ter visto isso. Eu vi com o Gonçalo. A única trilogia que eu me lembro no deserto já não é uma trilogia, que era o Mad Max. Não, não era o Mad Max. Não sei se era trilogia. Eles fizeram dois filmes ou três desses. Que é no deserto, uns gajos que vão com uma autocaravana e depois vão parar a umas grutas que têm lá uns mortos. Eu sei que apanha. Não sou mais especialista em terror, não sei. Pronto, esse filme, por exemplo, foi um filme que me ficou na cabeça. O Gonçalo, se estivesse aqui, diria logo qual era sim, o filme. Ele depois vai ouvir esta entrevista e vai dizer assim: fô, que chato, ela está sempre a dizer isto. Yeah. Mas pronto, a verdade é que ele se lembra sempre dos nomes e dos filmes, que ele é ótimo nisso. E pronto, esse filme, por exemplo, não me saiu da cabeça também, porque eu vi esse filme grávida, pá, e fiquei mesmo impressionada com aquilo. Mexeu comigo, tanto que o Gonçalo começou-se a meter comigo na altura, quando acabou o filme, e eu fiquei mesmo irritada, tipo, para lá com isso. Porque quando eu começo a dizer para lá com isso, é porque aquilo meteu-me medo, não é? Eu vi recentemente, falar nisso, passou também de Lisboa um filme que é o Prevenge, que é um filme inglês de uma atriz e comediante que também escreve filmes e agora começou a realizar, que se chama Prevenge, que ela está grávida e mata pessoas. Eu vi um de uma grávida, por acaso, não sei se é esse. Não deve ser, já vi. Ah, então não é. Não. Mas também era de uma grávida, mas que depois lhe esfaqueavam a barriga, era uma cena um bocadinho fora. Esse também era pesado. Mas esse, por acaso, é uma boa referência para eu ver. Sim. Se eu gosto de terror, uma grávida a matar pessoas. Assim, tanto terror, é mais estranho e comédia, e depois tem um tom que vai variando e vai-se tornando um bocadinho estranho e até quase dramático. Yeah, esse da grávida, que era a fugir de um assassino, de repente ele começa-lhe a esfaquear a barriga. Esse é mesmo, bué da sangue. Mas pronto, eu aguentei e vi, e aquilo é pesado, é fora. Eu já vi alguns, mas alguns, por exemplo, o The Ring. Sim. Eu fui ver esse filme sozinha. Mas e à meia-noite, ou com a... A versão americana. A versão americana. Naomi Watts, não? Sim. Eu nunca vi, não sei. Pronto, eu vi e depois vi a outra versão também. A coreana? A coreana, sim, acho que era a versão coreana. Mas primeiro vi a sua americana, porque depois o Gonçalo disse, se gostaste disso tens que ver então o original e tal. E eu fui ver esse filme sozinha, à meia-noite, pá, saí do filme, mesmo assim a cagaçada, com a chave na mão, com medo de ir para o parque para ir buscar o carro. Portanto, este tipo de coisas a mim é fixe, porque eu gosto de sentir essa coisa de... Vou sozinha, vou fazer estas coisas sozinha. Agora já não faço isso porque não tenho muito tempo, mas vejo em casa e gosto de ver filmes de terror. Vi ultimamente um filme muito giro que o Gonçalo me mostrou, que foi o... O que acontece no filme? É muito fixe, que é com uma família que vai para a neve. Ah, o Força Maior. Força Maior. E gostei imenso. Pronto, foi o último filme que eu vi. Foi esse. O novo filme dele ganhou qualquer coisa em carne. Tipo... Sim, o Gonçalo, pronto, o Gonçalo, como sabia, é com o Joaquim Fénix, não é? O novo. Acho que sim. E eu, pronto, o Joaquim Fénix é assim dos meus atores preferidos. E então ele mostrou-me este filme porque acho que aí o próximo é mesmo fixe. E assim também é uma forma de eu. Ele já me tinha falado deste filme há muito tempo, só que eu ainda não tinha conseguido ver. E vi outro dia e adorei o filme, é mesmo giro. Devia fazer um remake também americano desse filme. Ah, sim? Sim, eu não sei com quem que era, mas era assim alguém. Era alguém que eles tinham comprado os direitos, iam fazer, mas ainda não aconteceu. E o filme já tem, já foi há 3-4 anos. Não sei. Bem. Agora estou muito curiosa de ver o do Joaquim Fénix. Ainda por cima ele ganhou um prémio, que é muito raro dar ganhar um prémio. O homem nunca ganha prémios. E... Ah, foi isso, ele ganhou um prémio. Ganhou um prémio, melhor ator. E disse que se ele soubesse, não teria ido de ténis, que eu vi o discurso dele, que ele estava de ténis. Ele é tão... Tudo do Porto. Não, eu agora também já digo ténis. Uma pessoa vai se vendendo. É. Sou uma vendida. Mas pronto, gosto muito de ver cinema, apesar de ser péssima em nomes. Mas estás a dizer que perdeste um bocado o hábito de ir a ver em sala? Tenho visto. Acho que o último que fui ver... em sala, até foi, bem, os que estavam nomeados, quase todos eu vi, por acaso. Para os Oscars. Para os Oscars, porque como tenho aqui agora o Campo Pequeno ao lado, agora até tenho ido ver mais cinema, mas perdi um bocadinho, só agora, porque nos mudámos aqui para Lisboa e a coisa agora está muito mais prática. Mas tive uns tempos que não via muito. Portanto, vejo em casa, não é? Ou as séries, porque depois também há séries muito boas. Começam a aparecer aí umas séries muito boas e tu optas por ver as séries. Mas agora até temos ido ver. Portanto, os últimos dos Oscars vi quase todos. Pronto, agora estes últimos dois meses é que estou um bocadinho mais fechada. Pronto, é normal, também estou a estudar, claro. E não dá para fazer tudo. Não consigo. O Gonçalo tem ido ver filmes e tem-me falado, mas pronto, não, com grande pena minha, não posso estar em tudo. Mas gosto muito de ir ao cinema, gosto muito de... Tenho visto mais teatro até ultimamente. Que tipo de coisas? Pá, tenho ido ver, fui ver tudo o que é agora no que está no Nacional, tenho ido ver, fui ver dança, tenho ido ver dança, também com o meu mestrado temos uma cadeira que temos que ir ver coisas, fui ver o do Brits, que já não vi há muito tempo nada deles, do bando, Dante, até porque não conhecia o texto. E fui disponível para ver, acho que é um espetáculo épico. É à Brits, é à Bando. E gostei imenso, diverti-me bastante. Acho que é acho que ele conseguiu transmitir, portanto, passar, para quem não conhece o texto, passar subtilezas do autor, não sei. Esteticamente é um espetáculo. Pronto, ele vê-se que é uma pessoa que se preocupa com a parte plástica, não é? não é? Como sempre. O último que eu tinha visto dele até tinha sido no, perto do CCB, também com uma grande estrutura, com o vocalista dos Monspell. Fernando Ribeiro, sim. Pronto, via-se o último, já foi há muitos anos, já há muito tempo não via nada, porque também ele faz sempre espetáculos do outro lado, isto também permite que tu tenhas acesso a essas coisas. Gostei imenso de ver. Via Marlene de Freitas, pá, que adorei, ainda por cima estávamos a fazer o desporto, estávamos dentro da cena das bacantes e da mitologia, dos gregos, não é? Vi, que eu vi mais, vi a Ana Carnina, também é um clássico. Fui ao CCB a ver a Ana 13, de Bismarck. Gostei imenso do espetáculo. Eu gosto muito de ver dança, quando é boa. Sim. Me leva assim para um sítio diferente. Não há palavra. Permite-te viajar e permite-te tu criares os teus próprios universos quando estás a ver. Não é muito imposto. Tudo é possível. E eu gosto disso. Não gosto... Porque às vezes quando vou ver teatro, há coisas que... Até em pessoas que eu gosto de ver em palco, sinto... Pronto. Há sempre aquele preciosismo de... Eu abstraio, tento sempre abstrair-me disso, porque eu não gosto de ir com ideias feitas. Gosto de ir disponível a ver, senão não quero sair de casa. Mas, e gosto de ver sempre o geral, não gosto de ver coisas em pormenor, nos colegas, nem nada. Gosto de ver de uma forma geral se o espetáculo entrou ou não. Quero ir como uma espectadora normal e vou sempre. Mas a dança leva-te para outro sítio, inevitavelmente. E é uma coisa que tu fizeste, estava a dizer que fizeste na faculdade. Mas não, não mais... fiz na faculdade, fiz na escola. Na escola? Sim, escola, na faculdade liceu. Não, na escola, desculpa. E sempre me acompanhou muito a dança. O ano passado estive em Berlim, num sítio onde é só bailarinos, e apeteceu-me ir para lá para descobrir um bocadinho a parte corporal, porque acho que isso também é importante, o meu corpo. Pois os atores ficam muito presos e pronto, não sei, senti necessidade de ir para um sítio e que fosse um sítio que não fosse teatro, mas que tivesse a ver comigo. E como eu já fiz dança e gosto de dançar, portanto tive uma semana a dançar sem ninguém me estar a penalizar, sem ninguém me estar a dizer não é assim, porque lá era mesmo o espírito, e então tive uma semana a fazer o que me apeteceu, mas só a dançar. E isso fez-me bem, fez-me muito bem, e acho que toda a gente devia fazer isso. Isso é mesmo muito importante. Mas depois da escola, uma vez fizeste profissionalmente? Tipo, não, fiz dança? Sempre não, espetáculos dança não. Fiz só, portanto, quando no teatro havia algumas coisas, fiz o baile há 2 anos, criação com a Sara Carinhas, e tínhamos dança, não é? Mas só em teatro, quando pede, não é? E eu sei dançar e danço, faço até questão de dançar, que é fixe. Mas a dança é um sítio, põe-me num sítio muito fixe. Eu gosto de ver espetáculos de dança. E agora também há pouco tempo o Dr. Nankito, que teve na Guilherme Cossul com atores amadores, um autor que eu não conhecia, e ele pelos vistos já trabalhou um outro texto dele com bastante humor. Quem era o ator? Não me perguntes nomes, péssimo. Vais ver ao cartaz e está lá o nome. Tá lá o nome. Mas é português? Não. Não. Pronto, e já perceberam, eu sou péssima com nomes, só decoro aquilo que é mesmo preciso, mas há coisas que me ficam, e eu gostei imenso de... Também tinha bons atores, não é? A fazê-lo, mas ficou-me na cabeça esse autor, porque eu estava convencida que era um autor muito sério. Sim. Então ia com a ideia de que ia ver um espetáculo sério, e de repente aquilo tem bué de humor e ironia. Sim. E é muito giro. E eu gosto dos espetáculos do Tonan. O Tonan é um artista interessante, muito particular. pronto. E nunca vi esse, nunca viste nada, não viste o Ricardo III. Insinuações dele, não. A última vez que eu vi foi, aliás, foi o Desporto. Ah, não. Não, foi o aquela com o Gonçalo. De... O Pato Selvagem. O Pato Selvagem. Estás a ver? Agora lembrei-me dos nomes. Eu não. E tu não. Pronto. Pois, ele fez o. Ele ensinou o Ricardo III, sim. O Ibsen. Ele tem. E os espetáculos dele são bastante fixes e ele tem sempre um ponto de vista porreiro. De clássicos, sim. Ainda por cima. Eu gosto imenso dele. Por exemplo, há mesmo. Ele também aparecia nos Boys, por acaso. Sim? Não disseste o nome dele. Pois não. Vou felicitar as pessoas. Yeah. Pronto, há assim colegas que eu gosto de ir ver, sim. Para ver como é que eles fazem e como é que eles trabalham também autores e as gosto, fico curiosa pelas encenações, não é? Tu admiras e há pessoas que eu gosto de ir de continuar, pronto, há espetáculos que eu penso, olha, não vai dar para ver este, não consigo, ou então não me apetece mesmo ir ver, pronto, é... Não me puxa para ver. Agora gostava de ir ver o Albano, por exemplo. Porquê? Porque nunca vi nada dele, nenhuma criação dele, e gostava de ver como é que é ele a criar. É só mera curiosidade, não é? E fazer uma ópera. Pronto. E eu conheço mais ou menos a cabeça do Albano e gostava mesmo de. Espero ter tempo, não sei se vou conseguir por causa do mestrado, mas gostava de ir. De ir ver essa peça, por exemplo. Gosto muito dos espetáculos da Mala Voadora, tento nunca perder um espetáculo deles, só mesmo pronto, quando não há outra alternativa, pronto, não consigo ver. Fui ver era para ir ver o Moçambique, cheguei lá, estava esgotado, vim para trás. Mas pronto, há artistas assim que eu faço questão de ir ver. Aliás, até agora tenho vida, realmente tenho visto muito mais teatro do que cinema. É por fases. Se calhar estou a fazer o mestrado, tenho que ver outras coisas, outras linguagens, não sei. Mas também estou, até porque, como eu sou atriz e também quero fazer algumas criações, é bom vermos o que é que nos estão a dar, não é? Os outras pessoas dão. É para tu tentares também criar o teu, pronto, com os outros tentares criar a tua própria linguagem, que há sempre, tu tens sempre uma linguagem própria. Mas neste momento da minha vida estou mesmo com muita vontade de ser atriz. É uma coisa que nunca me aconteceu, tinha sempre aquelas coisas, gostava de fazer, já fiz algumas criações, vou fazer uma próxima encenação para o ano, que é a minha primeira encenação, mas estou numa fase em que me apetece muito ser atriz. Não sei o que é que isto quer dizer, mas sempre fui atriz, estás a ver? Mas fui fazendo, mas agora penso que cheguei a uma fase da vida que acho que sei aquilo que realmente me sinto bem. Eu sempre fui atriz, mas ou porque me sentia insegura, ou porque achava que se calhar não era atriz, ou porque se calhar não fazia bem aquilo que estava a fazer, se calhar devia de mudar. Passas sempre por essas fases, porque a vida está complicada e não tens muito dinheiro, e pá, se calhar é melhor mudar de profissão. Quantas pessoas já não se lembraram disso nesta profissão, não é? Se calhar é melhor mudar e depois nunca desistes. Mas agora sinto que é onde eu, não sei, deve ser a fase, sinto-me bem com o que faço, e o que faço sinto que às vezes está acertado, pronto, que era uma coisa que eu não sentia, se calhar tem a ver com a maturidade, e chegas a uma altura, pronto, já tens uma certa maturidade e já consegues sentir se estás mesmo efetivamente bem ou não, e agora estou nesta fase. Apetece-me mesmo, por exemplo, isto da peça. Acho que nunca tinha sentido isto, já não senti isto há muito tempo. Fazer o Tiresias, o entrar em cena e estar com uma tranquilidade e uma paz, e o tempo passar e eu não me dar conta do que é que disse na peça. Tu tens frases para dizer, mas muitas das vezes acabava o espetáculo assim, já acabou, eu nem me dei conta. E tu normalmente sofres às vezes, estás em palco e agora é a frase a seguir, agora não sei, por exemplo, no Albertino tinha, adorei fazer esse espetáculo, mas era muito texto e este também era bastante texto e era em rima ainda por cima, mas não sei, senti-me mesmo bem a fazer aquilo, tenho mesmo muitas saudades, por mim fazer este espetáculo durante um ano, o Tiresias, vamos a ver, porque já é um personagem divertido. E aconteceu mesmo numa fase da vida fixe, foi bom. Isto é raro acontecer, não é? Há bocado estava a dizer que o Joaquin Phoenix é um dos teus atores favoritos? Sim. Quem mais? Atores e atrizes. Pá, olha, eu gosto muito da Kate Blanchett. Em que, por exemplo? Pá, já vi tantos filmes dela. O último dela, qual foi que eu vi? Ah, estou outros nomes. Pronto. Carol? Sim, por exemplo. Já fez muita coisa. Fez comédia, fez drama e é uma mulher, uma atriz super versátil. Eu gosto disso nas atrizes. Gosto de não as reconhecer. Acho que essa é como o Joaquin Phoenix. Ou Phoenix, ou o que seja. Ele é um ator, mas já não é vaidoso. Eu não gosto de atores vaidosos. Quando sentem que a câmera está em cima e que estão a ser filmados e que eu sou muito giro, odeio isso. Tanto em cinema como no teatro. Não gosto. Eu gosto de ver o ator aí a entrar no personagem. Estás a ver? Não é no personagem, é entrar na cena. A dizer um texto sem estar preocupado com o plano. Ou... Não, está lá. E no Joaquin Phoenix tu sentes isso. Sentes que ele, o gajo entra mesmo assim na cena e esquece de tudo. E com a Kate Blanchett também, a Julianne Moore, o filme que ela fez sobre o Alzheimer, para mim, Still Hours. Foi assim dos filmes que mais me deu a percepção do que é o Alzheimer, incrível. Sim. E não era um filme assim, era um filme bastante comercial. Sim, não, o filme não é nada especial, não. Mas o retrato é pelo menos comigo, parece-me bom, não sei, não tenho assim tanto conhecimento de causa daquilo. E a interpretação dela é brilhante e aquilo foi feito de uma forma tão simples e focado tanto naquela médica e nos estratagemas que ela arranjava para nunca perder a memória, que tu com isso percebeste a doença, que é fixe. E eu gostei imenso e gosto imenso de a ver. Ela já fez muitos filmes também. Sim. É uma atriz também que eu aprecio muito. Tenho muitas atrizes que gosto. Sei lá. Por exemplo, eu gosto muito da como é que ela se chama, que fez o Cisne Preto. Qual? A Natalie Portman? A Natalie Portman. Fez há pouco tempo a Jackie. Eu fui ver esse filme. Ela estava nomeada e ela merecia ganhar, eu acho. Porque ela fez mesmo bem o filme. Eu já há muito tempo que não a vi em cinema. E o filme é super simples. É uma entrevista, não sei se viste esse filme. Vi. E gostei imenso da interpretação dela. Achei que é outra. Fui ver tanta coisa com o La La La La La Land e aquilo para mim não é um musical. Desculpem-me lá, aquilo é farsa. O Sim. Ryan Gosling, que eu tinha até... Eu gostei de o ver no Drive. E tinha grande, estava a começar a ter uma grande admiração pelo rapaz. Perdeste com o La La Land. Não só com o La La Land, ele tinha feito um antes que já não me tinha agradado. Lá está. Ele começou-se a perceber que era um de uns gajos, qualquer coisa de amor. Uma comédia romântica. Sim. Também com a Emma Stone. Com Emma Stone, pronto. E aquilo percebeu-se nitidamente que o rapaz tem ali uma empatia com ela, até porque ele é um gajo casado. Estou já a fazer aqui, se calhar, a biografia dele e já o cenário todo. Mas aquilo deu-me a entender que era com quem ele se sentia bem a fazer o filme. E o filme foi feito para ele, quando o filme devia ter sido feito para ela, porque ela até é bem melhor que ele. Ele esteve ali, tipo, armado em Fred Astaire, mas em muito mal. Armado em virtuoso, mas em muito mal. E depois é aquele tipo de ator que me começou a irritar porque se acha bonitinho. E eu não gosto disso, pronto. E então cortei logo da minha lista porque achei que ele realmente falhou e o filme não mereceu os prémios que eram. Que lhe foi atribuído, não é? E depois o da Natalie Portman, ela tinha ali um trabalho de atriz, que acho que tu dás um Oscar, é mesmo, tens que ver o trabalho da atriz, e aquilo tinha trabalho de atriz, tinha trabalho ali dela, de composição, e a outra miúda não tinha, apesar dela até estar bem, mas é um filme levezinho, muito, até podia ser levezinho e ser maravilhoso e épico, mas não era. Gosto muito da Natalie Portman, isto para dizer que gosto muito dela como atriz também, e teve aí uns tempos que não vi muita coisa dela e agora vi o Jack e gostei. Gosto muito do ator que fez o filme, também esteve nomeado, que adorei esse filme, pronto, chamem-lhe o que disse, há pessoas que dizem que o filme até nem era assim muito bom, que é o Manchester by the Sea. O Casey Affleck? Sim, gostei dele, gostei da simplicidade dele. Se calhar foi o casting perfeito, se calhar, mas acho que já o vi noutros filmes, ele está bem, não é um ator que chame muita atenção, mas ele é ator, ele vê-se que está ali e o filme achei bastante comovente, o filme. Visto depois, o Gonçalo já disse, se calhar o filme não é assim tão bom, ganhou assim, eu não sei quem, ele ganhou o prémio de melhor ator, não foi? Ganhou. Eu acho que ele mereceu esse prémio, pronto. E foi um ator que me surpreendeu. E fiquei curiosa de ver mais coisas dele. Estás a ver? Quando tu não pensas muito nesse ator e de repente ele aparece num filme, tu, ele faz bem, ele faz mesmo bem, é fixe. Eu tenho o filme do irmão dele, Gone Baby Gone. Ele é ótimo, esse filme. É o primeiro filme como realizador do irmão dele, do Ben Affleck. Acho que o Gonçalo já me falou dele também, desse filme. Tenho muitos, mas agora não me estou a lembrar dos nomes, como sempre. Mas pronto. Mas também não sou muito presa a atores. Pronto, estes são os que eu gosto de ver, claro. E quando há um filme vou ver, mas depois sou muito aberta a ver coisas novas, ver séries novas, ver coisas, claro, diferentes. Não estou assim muito presa a uma estética ou uma linguagem. Não, gosto de estar sempre a ser surpreendida, isso é que é fixe. Bom, muito obrigado. Um prazer. Isto já vai longo, não é? Quanto tempo tivemos? 1 hora e 16 minutos. O Gonçalo bem disse. Isto é para aí 1 hora. E eu, a sério? Sim. Houve um do Gonçalo que foi para aí 2 horas e tal. Acho que foi um dos recordes que disse. Foi? Sim. O que fizemos mesmo em Cascais? Num café em que só havia tudo. E ao vez, estava muito pior o som do que agora. Mas as pessoas que ouviram aquilo que eu fiz. Foi? Como é que tu sabes? Porque as pessoas disseram que ouviram, pessoas que disseram que deram esse feedback. O Gonçalo é uma pessoa muito interessante para se ouvir, não é? Também. Muito obrigado. Obrigada a ti.